o modernizado, atualizado, seguinte da moda, no qual é escravo. Hoje o lance é um baseado, um vinho bem rolado. Se piar, se pá, se amanhã mudar, vai fumar até mesclado. Aí é embaçado, e aí modelinho, vai morrer sozinho, porque o antiquado preto total tá vivinho. Enquanto eu vou cantando, a moda já mudou, e você já tá na rocha e sua pedra acabou. Sem jogar confete, sem pagar simpatia, não enfeito palhaço, pois não quero anistia. Alucinação, pô, eu tô doidão. Um mundo no outro mundo, isso é possível, meu irmão. Eu só vou plainando, urubu servando, preto total aqui não tá acompanhando. Quem acompanha segue rastro, não domina os próprios passos. Acompanha tatu, compadre, vai pro buraco. A noite é louca, não vai que toca. Zé é preguete, segue o rumo de Maria, vai casou. Não fique noia, vá, você escuta e se cala. Quem te pôs ao mundo, você mete mal mala. Não aceita disciplina, não ouve mais correção. Fica cego, surdo, mudo, sem parente, sem noção. Onde mata pai, mãe, mata avó, mata irmão. É o dono do mundo, o expert da razão. Enquanto todo é correto, mas nunca tem razão. Muita calma no momento, não acelere o processo. Geração de hoje em dia morre no berço sem progresso. A inocência foi perdida, agora é fumaça voar. O prazer ilusionário está por fim de acabar. Revolução só é bom se for beneficiar. Tô, se tô lá no passado. Se for é melhor do que ser modernizado. Mata da Zeroa, direto do Jaraguá. Não sei de nada, sabendo tudo na lucidez. Viajo ao mundo, experimentei. Chapei o coco, deu um tom, tive limite. Malandro fui, ao resistir aos convites. Tô marcando, tô lulando, tô moscando, tô viajando. Enquanto eu vou cantando, esperto vai maçaricando. Enquanto vou falando, eu tô cagando e andando. Eita gripe da Bolívia, eita branca pura. Eita epidemia, nem aspirina cura. 16 e 12, navega em outro barco. Não tem domínio pro pó, se não domina o mato. Quanto mais conheço o homem do animal, sou fã. Quem é que age por instinto? Quem cria o bambambam? Bomba nuclear, satélite paira no ar. País entrando em guerra, evolução, planeta Terra. O bicho, o homem é inteligente, mas é burro a beça. Uga, ua, uga, ua, uga, ua. O primata da Zeota de plantão na rua. Tô, se tô lá no passado. Se for é melhor do que ser modernizado. Uga, ua, uga, ua. Tô, se tô lá no passado. Se for é melhor do que ser modernizado. Uga, ua. Tô lá no passado. Se for é melhor do que ser modernizado. Uga, ua, uga, ua, uga, ua, uga, ua. Eis aqui a família real, os primata medieval. Ao mesmo tempo atual, do que valeu do homem pisar na lua. Se hoje em dia não pode andar a pampa de boa na rua. Se a evolução vem para o progresso, futurista também sou. Se vier para o regresso, serei primata até umas horas. Serei primata por amor.